0075, desça para 4 mil pés, redução de velocidade de 210 nós. O altímetro 1.003, desça para 4 mil. Ok, 1.003, descendo para 4 mil, gol no 075. Zero, curva direita, saída gole o fito. Controle 119.8 e o transponder é o 5543, o gol 1925. A 1 no mil pés, proa 310, confirma? 320, está livre, a 1 no mil pés, na proa 320. Mando direita após, 5543, chame pronto. Mantenha, 1395. Fala, Salvador, muito bom dia. Boa tarde, é o S729 para o 3400. Aqui vai comandar o Romeu, posição 1, na posição 1. Boa tarde, o 5729, copia? Confins 340, Pesolono 6, 10 decola, curva direita, saída da El. Leda, após Leda Bridge, controle 198557 no transponder. Cliente autorizado com o 340, conformado seu plano, decola pista 10 com curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda Bridge, 198 ao controle, o transponder 557. Confirmando 340, portão. 340, portão 1. A polícia me conta. Boa tarde, Trip. Prossegue agora à sua frente, quilo, pátio 3. Vai, mandou o bebê. Muito obrigado. Autorizado além da colada 10, 140 graus com 2 nós. O Xenem é 314, 180, chame Recife, 2545, alterna 2685. 1245, 2005, boa tarde, né? 314. Tango Vitor, Índia Juliette, prossiga. Juliette, prossiga em condições visuais, 1.500 pés, altímetro em Salvador 1.013, via corredores, acuse em Parepe. Confirmando, prossegue de Cairu com 0.6 no PUB. E 5 após o passarito, agilizando portão 10. Após o passarito, agilizando portão 10. 6321, após o gol, a retaguarda está livre. O gol vai para o portão 10, a posta está livre, chame táxi. Na passagem do gol na 10, está livre o posto, para o táxi, Oxa, 6321. No 785 da gol, vai passar um passarinho da retaguarda, após o gol que vai ingressar para o portão 10, está livre no 62, chame táxi. 7, chama aí para o táxi, o gol no 785. Boa tarde, azul para 206. Porta externa azul. Azul. Já novembro e Vitor, solo agora às 4h30, parte 5. Ok, direita, parte 5, frequência livre estacionar, bem-vinda. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Prossiga. O Cabral procede de Guaracuz, já vai passando aqui próximo ao canal de Itapuã. Ela tem 500 pés, com 3 agora, está ingressando no circuito para Porto, vai para o parque 3, Romeu Cabral. O Romeu Cabral, tu entendi que vai para o pátio 3. É, condições de aproximar setor sul, pátio 3, sem interferir no eixo da 10 na 17? Da aproximação e da decolagem da 10? É, pelo que inicialmente mantém a litoral aguardando instruções. Mantém a litoral, Romeu Cabral. O TAN 32, 17, decolado agora os 47, controle 199.8, transfere, bom voo. Gente, 198, grata 32, 17. Azul 4206, pouso autorizado para pista 10, 150 graus com 10. Deixa pousar 10, azul 4206. daqui ou não? Né? Deixa eu ver. Ah, desculpa. Desculpa. De acordo com a saída coral, seria 223 a radiada de interceptação. Mantenha pro ou procede pra sair a coral? ILS X-Ray pro 1075. 1075, está livre aproximação, desça para 2000 pés, a corrida estabilizada. 2000 pés, a portada estabilizada, 1075. Que você Lima, voe inicialmente para coral, voe para coral, em virtude de tráfego se aproximando do setor sudoeste e chame para descida. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3217, cruza 3 e 200, saída da Elveda. TAN 3217, contato lá da radiocolagem, suba e mantenha o 360, saída da Elveda. 360, nada El, quando possível, poder voar além da TAN 3217? Voe da Elveda presente, 3217. Elveda presente, TAN 3217. O Kilo Serra Lima copiou? Kilo Serra Lima ao controle? Movimentação no pátio 3, ok? Certo. Estabilizou, reduzindo para mínima, gol na 075, interplástico travado. Gol na 075, complete a aproximação, chame torre em 118.62. 118.62, gol na 075, boa tarde. Feito visual, é o corredor que está livre. Índia Delta Papá, acione identificação. Está autorizado a chegada Mari, fome para descida. E acione identificação. Zona 90, identificação, vou ir na proa de TAP 46 para a chegada Mário, desça para o 050. Proa de TAP, 50, direito 1-2, nesse monólogo solo livrar, bem-vindo. Obrigado. O 1075, pouso autorizado, pista livre, 140 com 10, informa helicóptero, aproximando para os pátios, no próxima cabeceira, força na pista, não interfere, ok? Não visto tráfego no 075, livre pouso na pista 10. Um helicóptero, Robson 44. Cliente, 9. 4206, prossegue em frente, Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3, 4206. Fala Salvador, vamos ao 75, novamente, boa tarde, está Romeu, autorização de tráfego, 3, 5. Copia? Ah. Autorizado com FINS 360, Pesolão no 6, pista no 0, curva direita, saída da Elleda Bridge, controle 119.8, transponder 5546. Correto, 5546, direita após, chama pronto, no 8. Direita após, tá na posição 08, maravilha. Afirmo. 18.6, mantém a escuta da torre 18.6, no pátio 4 autorizado. Mantém a escuta 18.6. 206 azul. Prossiga. 18.6, nossa posição é no pátio 3 mesmo? Afirmo, pátio 3. Ah, ok. Está avistando agora um balizador lá no finalzinho, do lado do 36. Contact, Oceania 6321, 102 a bordo, 3 horas mais 40 minutos, Oceania confirma. 6321, em frente, vai seguir a aeronave da Gol que puxou no meia dúzia. Quando ponto, no ponto de espera, 18:06, o ajuste no 093. Uma boa viagem. Ok, muito obrigado, Liberdade. Salvo Salvador, boa tarde, voo no 075, livrou a direita. No 075, boa tarde, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 075. Então, 3217, cruzou no 30, chame Recife em 1251, alterna 13325. Gente, Recife 251, 3325, alterna 3217. Boa tarde, obrigado. Objeto 6720, oraciona a identificação, desça e mantenha o 050, chegada é bom. Tá bom, obrigado. Salve, Galvão Campo, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre, 118-62. 118-6, muito grato, senhor. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango, Vitorino de Juliette. Júlio, dá presente, curto e base, ponto final no 7, 3 milhas fora, Júlio. Botará na curta, 3 milhas, ano 7, Júlio. Tiro bravo. Tango Lima, quilo bravo. Faça um cheque no seu equipamento transponder, modo Charlie. Lembra Alfa, fica atento ao pássaro, isso aqui. Olhe! Salvador, muito boa tarde, parceria 2231. Passaria 2231, contato radar na decolagem, submantenha o 340, saída bomba. 340, bomba 2231. Desça inicialmente ao 080 quilo Sierra Lima. Vai passar e segue como número 3 para a decolagem de Salvador. Quando pronto, ponto de espera 18:06, 1013, uma boa viagem. Quente, ajuste 1013, à direita, livre táxi, segue como número 3, aguardando o Oceania Gol, é 7:07. Para Ilhéus. Confirme o horário do plano, 649, por gentileza. Lima, quilo bravo. A linha e mantenha 1-0, vou no 785. Estou com o Charlie 150, agora cruzando o campo. Avaliar e mantenha o bônus 785. Chame Recife em 12545, alterna 125, corrigindo 2005. 12545, alterna 2005, centro Recife. Mantenha-se em condições visuais no 085. Ciente, Minas Veberal, foto ciente, corredor forte, lá no litoral norte, aguardando transferência de comunicações. Para 2000 pés, o altímetro 1013. 2000 pés, 1013, chamaremos o estabilizado. Veio 3519, livre táxi recente, Juliette Alfa, ponte espera 18:06, 1013, uma boa viagem. 5219. Zona 250, que eu vou coordenar com o centro quem não chegou no meu sistema. Winnie November Alpha, transfira controle 398, bom voo. Transferir 198, November Alpha, grato. Uno 785, informação de tráfego. Charlie 150 na linha litoral norte, aproximadamente a uma milha afastado do campo, se afastando a 1000 pés de contra o tráfego, ok? Não é tráfego na sua decolagem. 150 com 10, está livre. Júlio, solo agora 58, backtrack autorizado, reporte 17 livre. India November Alpha, acione código 0135, corredor forte no meu pés. 0135, corredor forte no meu pés, India November Alpha. Índia Delta Papá, desça para 3 mil pés, o altímetro 1013. Índia Delta Papá, faça um cheque no seu equipamento rádio ou mude para o número 2. Sua transmissão está quase que ininteligível. 1/1. Alto e claro, 5/5 agora. 8, voo 9785. Ligou Uno 785, boa tarde. Uno 785, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 380, saída da EL. 380 na da EL, Uno 785. Estou aguardando o centro me retornar, ok? Eu liguei para ele, ele não chegou a deliar, só tenho a partir de Ilhéus Confins, Ilhéus Confins. Afirmativa, pode ser o Confins. Ele só tinha o plano de Ilhéus Confins, o DLA para Ilhéus ele não tinha, então ele está coordenando com o plano de voo para ver se ele reenvia, ok? Acione identificação e chegada a mão, desça para o 080. Aguarde. Estabilizou, 3190. 3190, chame torre em 1862. 1862, obrigado, boa tarde. India Delta Papá, vetoração para o sequenciamento, curva agora é à esquerda para o 360, o limite será o curso do localizador. 20 milhas, pista 17, curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte, 1000 pés, 198 ao controle, o transpondo 0197. Para o sequenciamento, esquerda agora para o 360, o limite será o curso do localizador. Azul 4260, livre ILS, desça para 2 mil pés, bom estabilizado, inicie redução. Quatro, 7-11, remota 2, autorizado, champanhe. A decolagem, sub e mantenha o nível de voo 320, saída agora e transição fita. 320, agora e transição fita, Gênio Web 6720, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1013. Liga aproximação, informe estabilizado no localizador. Web 6720, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1013, livre ILS, informe estabilizado no localizador. 2013, livre, reposta habilitada, 62. Pois, na aproximação, ali mantém, depois fazer colar quando autorizado. Toque, vai ter 4863. Desça até o 050, vai ter 4863. Meu gente, o Galeão 3145, ready to copy, Galeão? Ready to copy. Galeão, fly level 360, vai upper risk 50, runway 10. Right turn, dial departure. After dial, Leda, after Leda, BDEV position, Salvador 119.8, and it's called code 5572. Clear to Galeão, flight level 360, after risk 50, depart runway 10, right turn, dial, Leda, BDEV 119.8, depart control, code 5572, then 3145, position. Report ready to start up at pushback, turn 3145. Report ready for pushback, start up turn 3145. Cruzou 140, chame Recife 1251, alternando 3325. 251, 13325, obrigado, boa tarde. Mantendo o ponto de espera, o triplo. Agora passando o localizador. Alguma informação pela DC-0050? Confirmando se está estabilizado no localizador? Partiu! Okay, taxi approved the bar right India Alpha to Honey Point 1810. When we are at tower 118.6, QNH 1013. Have a nice trip, you are 9825. Salvador agora, 07, controle 119.8, bom voo. 198, boa tarde. Ele já está com o porta ingresso 97, Papatango. O helicóptero no pátio 4, acionado, fica atento. Juliette, hotel, prossiga. 9, observando o tráfego azul na curtíssima após a Lima tem, para tá se poder colar quando autorizado. Boa Boa tarde, Web. Quanto à aproximação, informaria pista livre. Estou com a nave da trip agora ingressando na pista para a decolagem. Estou aguardando, né? E após o TAM, que vai parquear no 612, já está livre. Juliette, Alfa, ponto espera, 18.6.013. Boa viagem. Com 10, pista livre, autorizado a decolagem. Decolagem. Salvador, boa tarde, azul 4260, micro... Early point, call 185. Para a confecção do plano navio, chame Recife 2545, alternando 2685. Quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, 14 H. T20, 140 graus com 10, pouso autorizado. Autorizado, deve mesmo, T20. Three, one, four, five, gate 07, disapproved, bot taxi. Silver, bot taxi, 2145. Prossiga, no 649. Direto, Tinker, toma sua posição 04, sua decação na média, posterior, volta. Liguei pro centro, o centro não tinha. Eu vou ligar pro plano de voo, mas ele está em coordenação com o mesmo plano de voo lá. Eu vou tentar ligar pro plano de voo para ver se agiliza o senhor aqui, ok? Está autorizado, 2.500 pés. Altímetro 1013, informe para descida. Na minha escuta permanente. Índia Delta Papá, já estabilizado? Positivo. Chame torre agora, 1862. 1862. Controle Salvador, boa tarde, trip 5219. Trip 5219. Contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 160 no perfil Gole. 5219. Número 2, assina a indicação, desce e mantenha o nível de voo 060, chegada na área. Curva direita, Dael, Lida e Lelos. Controle, 198, transponder, 5022, 5022. Alô, azul 14-0, com parte 13. IFF, decola da 10 com curva à direita, Dael, Lida e Lelos. 022, transponder, 5019. É o controle, grato pela colaboração, está pronto para participar do treinamento do pessoal. Autorizado, chame táxi. Solo, azul 4260, qual que é a posição? 6720, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6720, pegando agora. Solo, Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo, uniforme Tango, confirmação Romeo, 400, Campinas. Ok, 4206 para Recife.com. Planeta circular 197, Índia Delta Papá. Pátio 3, observando o sinalizador, ok? Ah, ok, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, Papa Romeo, uniforme Tango, informação Romeo, 400, Campinas.